Só na DreamWorks, entre Fox Universal. Robin venceu no final a luta contra o mal. Sem dramaturgia cinematográfica de Hollywood. Sobra pra nós matar tenente ou fazer entrega no iFood. Sempre vi o mal que discrimina, dizima, gera o luto. Ganhando nome em praças, estátuas e bustos. Sempre vi o mal que nos induz buscar barrete no Paraguai. Comendo bifes temperados a ouro em Dubai. Nunca pagaram pelo consumismo injetado na sociedade. Que por iPhone 11 rouba nossa liberdade. Nem por fazer criança idolatrar. 33 do bairro, quando crescer quero ser chefão. Tipo Marcos Piada, promotor treinando na SWAT. Por quem gera caveirão derrubando casa em comunidade. A guerra burguesa corrói 13% do PIB. 5 mil pra cada brasileiro na dança dos calibres. Gambetinha que invade a mansão sem mandado. Lá que tão os clãs piores que qualquer sigla do tráfico. Espancar burguês na frente da família. Sufocar no saco pra jogar formação de quadrilha. Eu não quero encontro com a Fátima Bernardes. Só praticar militância de verdade. Mostrar que nos fazer tá no baile de fuzil israelense. É a prova cabal que o mal sempre vence. Quem explora vence, quem discrimina vence. Quem extermina vence, quem aprisiona vence. O mal sempre vence, aqui sempre vence. O mal sempre vence, no Brasil sempre vence. Pra ver se eu mandei pra divulgar nossa força científica. Se eu fiz futuros engenheiros usar dinamite pra sequestrar dono da rede de crossfit. Homens de bem não geram superlotação em presídio. Forjando apreensão em vítimas do vício. Pessoas íntegras me escrevem em classes e banheiros. O lugar de vocês é no tronco. Fora negros, preservar a palavra trabalho com seu significado. Martírios a chicote sem piedade, o mais fraco. Por isso esperamos acumulou na porta de veja. Senão, pra furtar casa enquanto o dono curte Veneza. Dizem que direitos humanos defendem bandidos. E é verdade, protegem criminosos do condomínio. Cliente dos grandes escritórios de advocacia. Com recurso até prescrever corrupção ativa. Eu merecia forcar se usasse o fundo penitenciário. Pra fezes no chão e rango estragado. Foda-se o local só pra manter a desigualdade social. Não vão cumprir RDD em presídio federal. Suas esposas não vão dar luz algemadas por terem posto militar. Em sala de aula, verba de gabinete seguirá virando tu parisiense. Mostrando que no Brasil, o mal sempre vence. Quem explora vence, quem discrimina vence. Quem extermina vence, quem aprisiona vence. O mal sempre vence, aqui sempre vence. O mal sempre vence, no Brasil sempre vence. Quem explora vence, quem discrimina vence. Quem extermina vence, quem aprisiona vence. O mal sempre vence. Aqui sempre vence, o mal sempre vence, no Brasil sempre vence. Demaram índios e não responderam por isso. Nunca foram condenados a ressarcir pelo escravismo. Não foram sentenciados por dominar o voto. Por gerar miséria que faz família adotar. 20 órfãos não são punidos pelo genocídio diário. Praticado por fome, polícia, doença curável. Nem pelos analfabetos e analfabetos funcionais. Nem pela seletividade dos tribunais. Serei bandidos, mata a Amazônia, indica ministro. Em Poque Rosa é pra menina e azul pra menino. Quando empilha despossuídos em rabecão. Cria pacote anticrime pra refém da explosão. Merecia uma rajada de tiro no mínimo. Por fazer desinformado, achar que seu drama é vitimismo. Por fazer o povo atacar o próprio povo. Falando PM, tá certo, o robô tem que abrir fogo. Mal vence quando o menor planeja como profissão. Seu assassino impiedoso de uma facção. Quando apressa não é pra passar na facu em primeiro, mas pra ninguém descolar que a arma é de brinquedo. É o país da impunidade, mas não pro campana de fall. E sempre tá o freeboy recebendo perdão fiscal. A prisão domicilia pra quem massacra nossa gente. É a prova incontestável que o mal sempre vence. Quem explora vence, quem discrimina vence. Quem extermina vence, quem aprisiona vence. O mal sempre vence. o céu.